Eu te dou meu amor e o meu calor, mas sem dor, se eu for provar do isopor. E tem um sabor amargo, o papo com os amigos é melhorado. Eu gosto muito e meu intuito é esquecer o dia e poder rir muito, falando merda, sem ver a cerda. Escova de dente enquanto ela não me deserda. O endereço eu não te dou, me desculpa, mas eu não te levo. O endereço eu não te dou, que eu bebo eu tô devendo. E só tô vendo Paulinho Baleiros, moleque do prédio que zoa o dia inteiro. Não tem mulher do lado, só tem barbado. Meu amor tá guardado, preso enlatado. Eu tô do seu, claro, mas o seu faro tá rateando igual motor de fusca em céu claro. O endereço eu não te dou, me desculpa, mas eu não te levo. O endereço eu não te dou, pega carona, mas eu não te levo. Mata ninguém, antes disso eu tomo glicose. Eu só tô vesgo, não tenho esclerose. Sou teimoso, tenho caspa, mas micoses. Casal com mato, germe, alimentos, verme. Descasca a mão e resseca minha epiderme. Eu já passei do cerne, não me interne. Viajo o mundo mais rápido que Júlio Verne. O endereço, mano, te dou.